isto, como digo, não depende de nós. Agora, o conselho que damos é que, evidentemente, não vão todos ao mesmo tempo. As pessoas que, segundo as normas, depois sejam definidas pelas autoridades locais, ver se podem ir ou não, quando as pessoas não podem estar, portanto, evitar agrupamentos, evitar estar todos juntos, não haverá romaria ao cemitério, eventualmente, se puder haver acesso ao cemitério, eventualmente, porque, aliás, no dia 29 as normas serão revistas, pode-se as coisas complicarem, pode ser que haja uma determinação de fechar mesmo. Se não houver, se houver uma se for permitido estar e ir ao cemitério, nós não faremos nenhuma celebração no cemitério, mas os padres eventualmente poderão ir ao cemitério fazer a sua oração também pelos defuntos, mas não como uma celebração, né, que envolva pessoas. Portanto, o que aconselhamos efetivamente é que as pessoas vão, não todas ao mesmo tempo, se puderem ir, que possam ir fazer também a sua devoção, a sua memória dos defuntos, mas com todas as precauções.